3031, autorizado ingressando no direto, posição 06. Autorizado ingresso, posição 06, na minha linha 3031. Autorizada, Aliane, mantendo no zero, campo 3304. Autorizado, Tango, você pode para ingresso, pista 35, Mike com Juliette. Autorizado, Brasília, devido voo 340, Piero, peso 17. Pista 35, curva esquerda após a decolagem. Saída Arbor, Elefa. Controle 120 decimal 8, transponder 5414. Chame controle frequencial 108, decolado 221. 208, bom dia. Salvador, tenha um bom dia, o Gol 923, o perfil da Dael. Bom dia, Gol 923, submantenha 360, saída da Dael. 360, 923. Charles, está atando com a cela 23, chama o Pug, 1-8-6. Papá Romeu Lima, controle do CIA. Decolado do CIA, com destino em Salvador, acionado 0140, ônibus a bordo. Ô, tem papá Romeu Lima, você vai chamar a torre, acionando 0140. Chame torre 18612, reforma a sua decolagem para a mesa. Afirma, tio, senhor, vai chamar a torre 786. Oi, Salvador, muito bom dia, o triplo papá Romeu Lima. Triplo papá Lima, prossiga. Decolado do CIA com destino em Salvador, acionado 0140, único a bordo. Gente, aguarde cópia, papá Romeu Lima. 888, desce para nível 050, chega na Mari. Para 050, chega na Mari, Gol 1888. 3304, autorizado decolagem de pistão 0, vento 350 graus, 069. Livre decolagem até 3304. Só confirmando, o Papa Romeu Lima está com proa da rotatória. Sente, Romeu Lima. Digo, Romeu Lima, a Lima tem pistola zero. A linha mantém 5221. Decolou aí do Garatu? Não decolou, senhor, só sobrevoou. Ah, então no Itaçu você permanece o mesmo. Então só para informar, se eu estiver retornando para Salvador, temos aeronave aí, 12 horas, a aeronave é uma milha, é um helicóptero, está a 500 pés aí, próxima rotatória. Você vai chamar a torre, 1862, para retornar para Salvador e atentar a aeronave anteriormente formada. Positivo, visual, não visual com tráfego, mas atento. Ao mesmo, chamar a torre, tango de abraço. Salvador, Corangel, bom dia, 3304, está cruzando 1900, perfil da Aeroporto, você escuta, câmbio. 3304, você mantém o 380, você dá bom. É, Matheus, se possível, poderíamos voar, pô. Após 2000 pés, autorizado. Tchau. 1605, vai chamar Recife, 125, Uno, e alternar 1-3325. 251-3325, 1605. Tento tráfego, senhor, mantendo 700 pés no momento. Também de bravo. pouso por conta e risco, reposto no solo controlado, vento 340 graus 05 nós. PM já paga. 340 com 5, pouso por conta e risco, PM já paga. Toledo Bridge, Upper Zulu no 65462 é o transponder, controle 208, web 6729. 7729, correto, para o posicionamento. Chama posicionamento na cadena. Romeu Lima, autorizado aproximação para 17, aposta na curta final. Vai reportar na curta final, papá Romeu Lima. Visão com tráfego na final, à sua esquerda, um helicóptero que vai pousar na RIMA. Ainda não visual, senhor. Gente. 35221 está pronto para decolagem. 35221 autorizado decolagem pistão no 0, vento 340 graus 05 nós. Livre decolagem, 5221. Pressionar o posto de táxi, Charlie Saratoga. Saratoga, livre o posto de táxi. Confirma para o controle? Confirmo, senhor. Eu vou no 923 e informo para o Zona 50. Chame Recife, voo no 923, M251, alternativa 13325. 251, 3325, Recife, voo no 923, bom dia. Bom dia. Trip 5221, cruza 1400, pode chamar o controle? Trip 5221, decolar 228, meu controle 1208. Ciente. Oi, eu papá Romeu Lima na curta final da 17. Papá Romeu Lima, confirme sua precedência no grupo de Sul. Afirmativo. Ciente, autorizado pouso pistão 17, vento 320 graus 049. Autorizado Lima. Vigilância na Apple 200, está liberada a restrição de altitude. Qual a razão que entrega na subida? 1.000 pés. Tem condição de entregar 1.500 pés? Frequência livre no solo de 29. O 4.000 pés, o ciclo 221 aguardando liberação. Inicialmente 4.000 aguardando liberação. O 5221 tem condições de cruzar o 100 a 15ª milha. Ótimo, então prossiga o 200, 5221. Ciente. O 3304 após 120, 120, o pode voar alerta. Acessando a frequência livre, Romeu Lima, no solo ao 60. Aqui é com Juliette, autorizado ingresso pista 35, reporte pronto. Beleza. 1.089, gol 18, vai reportar estabilidade. Bom dia, tá 38, tá centro de informação Mike, autorização Curitiba, nível 360. Então 3859, por cópia. Prossiga. Então autorizado, Curitiba, nível de voo 360. Pista 90, curva direita, saída arco, Elefa. Elefa, Pesulu 21. Controle 1208, transponde 5450. Pista 35. Saída Argo, transmissão Elefa 208 ao controle, o transponder 5450 está pronto para puxa estacionamento. Então 3859 segue a rota, Pesulu 21, autorizado de feedback e acionamento, Santo Antônio. Mas eu estou confirmando, a Pesulu 21 prossegue na rota e está autorizado o puxa estacionamento, chama para o táxi, está 3859. Para a estabilidade do PNS, vou na rota. Salvador, muito bom dia, 544, sem informação mais. 5404, tudo bem, como é que você vê? 5404, sub-mantém 150, Prodimari. 150, Prodimari, 544. E conforme decisão? Estão prontos para cópia? Olympus 31, nível 230, decolagem da pista 10, a pista em uso, primeira curva esquerda, direita em rota, na radial 055, afaste até 488 milhas. Em caso de falha de comunicação, nos canais T18, Tango 18, Tango 105 e Tango 11, chama o Centro Recife, o Olympus 131. Aqui é com Juliette, autorizado decolagem de pista 35, vento variável 039. Técnico, estou decolando agora, Márcia Juliette. Ativo, confirme apenas a quantas milhas afasta. Olympus 131, pátio militar, reporte quando pronto para o acionamento. Confirme o POB. 1-3 de autonomia. Nada, tem? Estimativo, chama a torre para o acionamento no pátio militar Olympus 1-3 ou não? Pátio controle 1-2-0-8. Vem, camarada. Muito bom dia, Papai Romeu, Mike, Eco Juliette. Bom dia, controle. Papai Romeu, Mike, Eco Juliette, ó. Decolou 35, na sua escuta. Mike, Eco Juliette, prossiga para uma setena, varando contato radar. Seu Nicole, transponda 5175. Tec, 5175, Mike, Eco Juliette. Salvador, 3859 acionado, pronto para o táxi, 114 POB. 424 de autonomia, alternando Campinas. 114 confirmando Campinas, 420 confirmando. Afirmativo, 424. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, no ponto de espera chama 208.000, altímetro 1099, TAM 3859. Afirmativo, livre táxi 10, via Pátio Índia, ponto de espera chama de monitor 286, TAM 3859. Solo, Xanel 63, ano 2, puxa o back, acionamento, posição 9. Coordenação, equipe de solo, tá livre, reporte táxi 63, ano 2. É, tô corrigindo, tô com posição 11. Tá autorizado, puxa o back, acionamento. 63. Sim, tipo. Estamos autorizando a decolagem de pistão no 7, vento variável 039. autorizado, voo na 888. Torre 1862, voo na 888. 18, confirme 188? Meia dúzia. 18, meia, obrigado. Mike e Juliette, vigilância, subam no 00. 7100, Mike e Juliette. Controle, autoriza o trip 5221 após Ébro, voa direto Conquista. Afirmativo. Ciente. Salvador, muito bom dia, tá 3859, ponte de espera dando 0 pronto. 3859, mantém o ponte de espera dando 0. 0, ponte de espera 3859. Charlie Serratão, decolado 37, tinha controle no 08. 08, obrigado, bom dia. Tá, meia de ó, externo, baixo travado, voo no 888. 1888, trago cabo estado, autorizado com uso pistão na 0, vento 290 graus, 03 nós, que negamos 09. Estacionamento WebJet 6729, portão número 2. Afirmativo, puxa de imediato. Afirmativo. Reporte quando pronto para o táxi 6729 da Web. Reporta táxi 6729. Qual a visão com o tráfico nacional? Afirmativo. Faz o pouso, Boeing da Gol, autorizado ali, mantém pistão a zero. Faz a passagem da aeronave ali, mantém, 3259. Good morning, American Line 980, descent 4000 feet, QNH 1019, Amman arrival. Amman arrival down there 4000 feet, and 1019 on the altimeter, thank you. Oh, centro controle Salvador, tipo 544. 5414, prossiga. Pode ter uma descida? É uma possibilidade de a gente fazer um aqui onde vir à direita aqui, mais ou menos na Prodiduna, para evitar mais uma saída, senhor? O 5414, o senhor vai... pode efetuar o desvio, reporte na unidade de descida e reporte também ao final para a gente vetorá-lo e enquadrá-lo no sequenciamento. Pois sim, já estamos com o ponto de descida. Desce então ao 050, vulgo 050, o senhor reporta aí ao final do desvio para ser enquadrado no sequenciamento. Voo no 982, pacificado em alinhamento. Voo 982, torre 186. Na torre 1186, voo 982. Protegimento correto, reposto quando pronto, 63 no 1. Obrigado. Para o táxi, seu chanel 63 no 2, na Confeu B 130, 330 autonomia, alternando Natal. Natal, 3h30, confirme o PLB? 130. Paciente 6312, táxi via Pátio Índia, até o ponto de espera da pista no zero. O altímetro no 019, informa que seguirá o 1737-800 da Webjet, que se encontra agora no através do portão 03. Oceané 6312, autorizado táxi via Pátio Índia, seguindo o 737 da Webjet. Oceané 6312. Fala Salvador, o gol 1888 na Alfa. O 1888, táxi via Alfa, repórter Anza, táxi aí, Juliette. Via Alfa, repórter Anza, Juliette, gol 1888. Para o destino, Mike, é Juliette. Via 312, ó. Estimativo, prossiga direto destino, quando possível, o estimado para o pouso. Onda 400. Onda 400, copiado. Então, 0, 1, 9, 8, 2. 3859, decolado as 4 rios, chama o controle 208. 208, bom dia. Ela vai chamar Recife em 1251, corrigindo. Em 128.8, alterne 1260. 288-260, 5221, obrigado, até já. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3859, cruzou 2 pontos de exceção para o 360 na Arboelefa. 3859, de lá, suba ao 360, o perfil da saída Arboa. Tem ativo 360, cumprindo o perfil, tá 3859. 019, bom gol. Autorizado via Índia, torre 186, 109, 5729, bom fim de semana. 1888 da passagem Airbus da Avianca após Juliette, posição 03. Após Airbus da Avianca, Juliette 03, o gol 1888. Sou no 359, a intenção é Recife no 150. Afirmativo, está presente na Mike. Gente, aguarde o Força Aérea no 359. Força Aérea 359, agora. Salvador, bom dia. Web 629, ponto de espera, dando zero pronto. Bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 629. Tá. No 359, Salvador Recife, autorizado nível 150, Golf 677 a rota. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda, prefira saída Conde, aciona no transponder 5445 e controle no 20.8. Salvador Recife, 150, Golf 677, esquerda na Conde, 5445 no transponder e controle no 20.8, montanha no 359. Confirme apenas o transponder copiado. Confirme 5445. Correto, PLB 02? Gente, para o acionamento chama Torre 108 meia dúzia, o altímetro no 09, o 09359. Torre 128 meia dúzia, obrigado. Em 1260, alternar 128.8. Bom dia, Força Aérea, no 359. Confirme. Bom dia, Força Aérea, no 359. Bom dia, possível. Estamos no pátio militar, autorizado para acionamento. Autorizado acionamento, já copiou, chama pronto pro táxi. Acionará e chamará, Força Aérea no 359. 1982, no solo 45, libere a direita, solo 121, décimo 9. O que é o Mark 9? O 5494, para o sequenciamento, você tem condições de manter a presente velocidade até próximo da posição duna? Posso, só até o externo, se eu quiser. Tá ótimo, melhor externa, melhor ainda. Vai descer para 2.000 pés, um ajuste no 019 e próximo de longe está o último vetor para interceptar o localizador. Certo, grato. No cruzamento. Via Alfa. Alfa, porta Zeta com sua Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, vou mandar pra ele. Oxenê 6312, alinhar e manter. Alinhe e mantém o pista 90, Oxenê 6312. Chamei o centro Recife, a frequência 1260, alternativa 128.8. 208, web 6725, C29. Olha o DPC-414 possível agora pro A055, da fase externa. O 5414, mantenha a proa, a presente proa e aguarde o último vetor para interceptar o cruzador. Você aguarda. Controle web 6729, bom dia. Bom dia, 6729, vai subir ao 360, saída da El, vigilância. 310, saída da El, vigilância. Pode aprovar da El, senhora Leda? Após 2000 pés, autorizado Leda, e o nível é 360. Opa, 360, 2000 Leda, obrigado. 028, reporte na Delta para ingresso no, na taxa Alfa, chame só o 209. 6.000, redução 229, tanto isso quanto isso também. Mike, a Juliette, prossiga. Da presente, eu solicito o cancelamento do plano. O instrumento vai prosseguir de zone da 105. 105, modificar aos 1248, Mike, a Juliette. É, Mike, a Juliette. Gente, tu consegue táxi via Alfa, reportar o táxi aí Juliette, o Olympus 131. Seguindo Alfa, passa dentro da Juliette, 131. Bola 982, ingresso Juliette 05, portão. Juliette, portão 05, bola 982. Bola 982, American 982, down to 2000 feet. Pistona 0, vento 300 graus, 049. Autorizado decolagem, pistona 0, chama 6312. Direita, proa 070, para interceptar o localizador, 5414, resposta autorizada. Direita 070, potência autorizada. No chão, só 219. Olympus 131, ingressa Juliette, contorno pátio 1, Índia, no ponto de espera, mantém a posição, chama torre 118, décimo meia. O altímetro 1019, Olympus 131. 131, Juliette, pelo pátio, ingressa 800. Xenê 6250, distribuição nível 150. 0250, versão 50, 050, chegar a Mari. 050, Mari, 6250.